779 atingindo 4000 na proa 240 ainda. Argo 2779, desça para 3000 pés, ajustando 0 no meio, aguardando o vetor para interceptar o localizador. 3000 pés no 0 no meio, aguardando o vetor azul 2779. Sacajal no 7, autorizado Porto Seguro. Quase 2000, autorizado base curta pela direita, reporte final no 7, Mike Bravo uniforme. E uniforme. Para o localizador, curva esquerda para o 1 no 60. Esquerda 1 no 60 para o localizador 2779. Esquerda na proa 145, reporte estabilizado. 145 vai reportar estabilizado 2779. Controle azul 2662. Vai para o avião. Demanda para o nível de voo 060. Via mão para 060, azul 2662. Azul 2779, segue tráfego 12 horas, 7 milhas. Estabilizando agora no localizador, 2000 pés, é depois 320. Paciente, azul 2779. 190 graus, 139. Azul 207, mais grau, então. Gol Oscar? Tiago, Gol Oscar, prossiga. Solicita ascensão na presente posição para 3 mil pés para fim de treinamento. Golf Oscar, autorizado 3 mil pés, por quanto tempo vai manter o nível? 15 minutos com sobrevoo do setor. Tiago, Golf Oscar, escuta permanente do controle. Ciente, na sua escuta, 3 mil pés, Tiago, Golf Oscar. Estabilizou, está 3560. Então, 3560, chama a torre frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. ...779, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, pistona 0, reporta estabilizado. Vai reportar estabilizado, azul 2779. Gente, autorizado livrar agora a direita na papá, se conseguir estacionar, boa tarde. Olá, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, 3560, passando em dia certo. 3560, autorizado pouso no 0, vento 190 graus, 109. E pouso a 10, 3560. Estabilizado no ILS azul 2779. Azul 2779, chama a torre frequência 118, decimal 95. 1895, 2779. Tonel 6326, reduza para 1180 nós, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 6, autorizado ILS X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado. Desce 2000 pés, chama estabilizado, reduzindo, Tonel 6326. 8860 no solo 31, direita 1219, solo. 8-9, obrigado. CS79, autorizado por 10, vento 190 graus, 109. CS79, copiou? Prossiga, 2779 de azul. Autorizado por 10, vento 190 graus, 109. 00 posto, azul 2779, 190. 1-2-6-0, alterna 1-3-5-3, Lima, hotel, obrigado. 2, salvador, boa tarde, Oxalema 6326, chama a torre, frequência 198, decimal 95. Torre 3, decimal 95, bom domingo, 6326. Torre de Samaro 2, 4771, no passo 220 para 160, para o Gelagoinha. Então, 4771, aciona a identificação, desça via chegada Bonfi para 4 mil pés, ajustando 0 no meia. 1-0 no meia, desce para 4 mil via, 4771. Azul 2662, dessa via está 3 mil pés, ajuste no 06. Controle. Azul 2662. Azul 2662, dessa via para 3 mil pés, ajuste no 06. Viu 3 mil no 06. Decimal 35, alterna 125, decimal 1. 12835, alternando 251. Foi Salvador, uma boa 63, 262, passa no externo, estabilizar. Telemetro 26, QNH 120 no meia, continue aproximação, aguarde, pista livre. Tá seca, pista 6326. Azul 2779, no solo 35, direito, 1-2-0, decimal 9, salve Salvador. 2-9, azul 2779. Celeme 326, autorizado por 1-0, vento 190 graus, 139. Autorizado pouso, pista 1-0, Celeme 326. Telemetro 325, usar o contrato da Companhia Nacional? Negativo, tem o contrato negativo. Telemetro 325, peso, peso. Da companhia autorizada a alinhar e manter o pistão do zero. Pode tráfego na rua, está ali, manter o pistão do zero, chanela 326 no solo aos 37 direita, no 219 solo. 218, lembrando a Fox, 6326 da Salerno. 219. 219? Boa. Desce para 2000, azul 2662. Azul 2662, desce para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, reportarei. Salvador, boa tarde, o Papa Romeo Delta Fox Echo. Papa Romeo Delta Fox Echo, aciona a identificação dessa via chegada Bonf para o nível de voo 050. A ident vai descer para 050 Delta Fox Echo. Yes. Cinco, contato radar na decolagem, suba via saída São Volno para o nível de voo 360. São Volno 360, hoje chamei a 315, fazendo a possibilidade de São Volneta. Chamei 6305, após 2000 pés, autorizado Leda. Após 2000 Leda, hoje chamei a 315, obrigado. Localizador azul 2662. Azul 2662, chama a torre frequência 198, decimal 95. 1895. Torre azul 2662. Azul 2662, você vai aproximar sua repaixão externa. Cortarei. Controle Serra Golfiosca, era novamente no meu pé. Papão, meu Serra Golfiosca, ciente, está a 2 milhas nordeste de Salvador, é, tem frequência livre para autocoordenação, reporta no regresso. Serra Golfiosca está presente, já solicito o regresso a Salvador. Papa Romeu Serra Golfiosca, ciente, via corredor forte, reporta ingressando em Interlagos. Forte, reporta Interlagos, Golfiosca. Comando 402, holding short 10, ready for departure. Maintain position, SNS 242. Okay, maintain position. Passou o externo, baixa travado, 2662. Passou 2662, autorizado pouso 10, venha turno 90 graus, 129. Teve pouso azul, 2662. Para 771, dessa via para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado LS X-Ray, reparto estabilizado. 2000, autorizado X-Ray, 1016 no ajuste, 94771. One, 42, clear and up, and maintain runway 10. Seven knots, and maintain 10, ocean 6, 14. Seven knots, no solo 45, direita no 219, solo. Direita 219. 51, 42, clear, take off, runway 10, wind 180 degrees, 14 knots. Clear for takeoff, ocean 6142. Decimal 35, alternão 25, decimal 1. 2235, 35, 1, boa. Puxa, 63, 1. Body at 47, contact with departure frequency 120.8. 120.8, good afternoon, we stay here in a second. Bordeaux departure, good afternoon, Ocean 6142, airborne, passing 150-350. Ocean 6142, radar contact on the course, climbing to 350 via Puka departure. Yeah, climbing to 350 via Puka departure, Ocean 6142. Bom dia, Condor 076. 04771, chama a torre frequência 108.95. 1295. Papa Romeo Delta Fox Echo, desça via para 2000 pés, ajustando a 0 no meio, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Via para 2000, autorizado LS X-Ray, chamarei estabilizado, Delta Fox Echo. Salvador, está 477, onde se escuta? Para, chamou? É, o TAR 471, vai passar o externo, se escuta. Gente, autorizado por 1-0, vento 190 graus, 139, então 471. Autorizando pouso, TAR 471. Espera a pronto. Canaima 221, mantém o ponto de espera. 4771, autorizado pouso 1-0, vento 321, visual com tráfego na final. Após o pouso do Airbus da TAM, autorizado aliás em manter o pistão no zero. Após o tráfego ali, mantenha no zero, 4321. Nós 4771 no solo 52, libera a direita, 121 no decimal 9 solo. 219, obrigado. Ituizuna, autorizado decolagem 10, vento 180 graus, 139. Decolagem da 10, da 39. 142, request, fly direct, Aracaju. Bom dia, Conozo, 76. Center frequency 125, decimal 45, backup 1685, and request, direct to Aracaju. Contact received 125.845, backup 126.85, Oceania 6, 142. Controle Salvador, Papa Romeu, Sierra Golf Oscar, ingressando em Interlagos. Sierra Golf Oscar, reporta Ceasa. Reportará na Ceasa, Sierra Golf Oscar. Delta Fox Echo, estabilizou? Estabilizando agora, Delta Fox Echo. Chama a torre 1 no 895. 1895, Delta Fox Echo. Salvador. Boa tarde, Papa Romeo Delta Fox Echo. Está estabilizado no ILS X-ray. Discutir a aproximação, aguarde pista livre, Delta Fox Echo. Aguardando pista livre, a intenção é prosseguir para 1-7, senhor. Você consegue realizar uma base curta para 1-7? Ah, firme. Bem, esse tal da presente realiza base curta para fazer 1-7, começa aí cancelado ao 5-4, Delta Fox Echo, chame na final da 1-7. Tente base curta para 1-7, chamará na final. Telema 321, decolou ao 54, 12084, bom voo. 20, 208 na 3. Salvador, 6321, cruza 1.500 na bordo. Telema 321, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, via saída Arbor 1. Telema 0, via Arbor 1, 632. Décimo 95. 185, Tiago Oscar. Torre Salvador, Papa Romeu, campo na Proceasa. Gente, mantém a Proceasa. Usando o Oscar, agora instruções. Quem negar, 1-0-1-6. 1-6, posição. 1-0-1-6, não aguarde instruções, Golf Oscar. Base da 1-7, baixado e travado, Delta Fox Echo. Barro meu, Delta Fox Echo, autorizado pouso, pistão 1-7, vento 190 graus, 1-0+. Livre pouso da 1-7, Delta Fox Echo. Barro meu, Sierra Golf Oscar, dá presente, autorizado, chegue na proa da Enrimar, chame na mesma. O Sierra Golf Oscar, quem negar 1-0-5, e o vento 190 graus, 1-0+, para cheque. 1-0-5, proa da Enrimar, Sierra Golf Oscar. Controle Salvador, azul 4462, com a informação Sierra. Azul 4462, aciona a identificação, terça via, chegada bom mediano para 2.000 pés, ajustando 0 no 5. Via mediano 2.000, com 1.500, pode vai, tá, Pio Duno? 4462, aguarde. Inicialmente mantenha a chegada. Inicialmente mantenha, obrigado. Bongo 076, call identification, return via Bonf arrival until 4,000 feet, QNH 1015. Bongo 076, descend via Bonf arrival, 4,000 feet, QNH 1015. Bongo 097, aciona a identificação, dessa via chegada a Bonf para nível de voo 050. Chegada a Bonf, desce para o 050, estamos com velocidade reduzida, Bongo 097. Bongo 097, ciente, número 3 na aproximação. Mesma coisa, Bongo 097. Boa tarde, 4065.0 da 1.0 4065, autorizado, aliás, decolar 1.0, vento 1.80 graus, 1.59. Decolar ainda 1.0, 4065. Vertical da Inmar, Serra Golf Oscar. Agora o meu Serra Golf Oscar, tráfego avistado, autorizado pouso 1.7, vento 1.80 graus, 1.59, Serra Golf Oscar. Autorizado pouso 1.7, Serra Golf Oscar. R 6321, eu chamo Centro Recife, frequência 1260, alterna 1353. 260353, 6321. 0065, decolou a 04, 1208 controle, bom voo. 08, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, azul 4065. Azul 4065, contato radar na decolagem. Supa, via saída São Bruno para o nível de voo 340. Via São Bruno 340, 4065. Eu sou a Golf Oscar no solo 04, backtrack, ingresso no 44. Boa tarde. Trabalho, Serra Golf Oscar. Bata. Boa tarde, as frequências vão estacionar. Grata, Serra Golf Oscar, para informação, tem um bus 4 na final da 17. O 4462 autorizado, ILS X-Ray, reporte estabilizado. Posso estabilizar, obrigado. Controle Salvador, é o 1120, boa tarde. Passando 1190, informação já. 1120, aciona a identificação, dessa via chegada para o Med 1 para o nível de voo 050. 050, para o Med 1120. Azul 4462 estabilizou? 4462 estabilizado, agora localizador. Azul 4462, chama a torre 1895. 1076, descend 2,000 feet, QNH 1016, cleared ILS X-ray runway 10, report established. 1076, descend 2,000 feet, QNH 1016, cleared ILS X-ray 10, cardio established. 1097, desça via para 3,000 pés, ajuste no 0 no meio. Paralisado 3,000 com 1,016, 0,097. Firmo, 1,80 graus, 1,2,2. 1,2, obrigado. Correio Salvador, boa tarde, voo 2009, ponto de espera, pista 1,0, pronto. 1,0,0,9, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera da pista 1,0, voo 2,0,0,9. Gol 2009, agiliza manobras e decola tão logo autorizado. Afirma, Gol 2009. Ali mantém agilizando manobras, preparando para decolar tão logo autorizado, Gol 2009. Ali mantém no zero, Gol 2009. No solo aos 1-0, liberando via taxiway Eco, chame solo Salvador no 21, no decimal 9. Eco 219, 4462. Gol 2009, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento 180 graus, 119. Além de decolar, pistão no 0, gol 2009. Zero 076 established ILS X-ray 10. Condo 076, contact Salvador Tower frequency 118.95. 18.95, follow echo 076. Bruno 097, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado no ILS X-ray, Bruno 097. Fuji 4065, chame Centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 1-2-2-3-5, 1-2-5-1, Azul 4065, boa tarde. Controle, boa tarde, Xenia 6314, Xenia 6314, adiciona a identificação, desse avião chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Via Bomed 1, 050, 6314, possibilidade de WhatsApp. Aguarde. Obrigado. Controle Salvador, gol 2009, perfil da Sovo 1, passa 1500 pés. Gol 2009, contato radar de colagem, pelo zero nível de voo 240, após 2000 pés, voo direto Coral. 240, após 2000, voo a Coral, gol 2009. Chené 6314, autorizado ITAF. ITAF, dá presente, galera. 1120, dessa via para 3000 pés, ajustando zero no meia. 1016, 3000 pés, 1120. Sobra 06, aciona a identificação, desça via chegada AMAN para o nível de voo 060. Sobra 06, via chegada, voo Utilizador, Gol 1097. Gol 1097, chama a torre, frequência 118.95. Para a torre, 7295, 1097. Gol 1120, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado procedimento, permanece estabilizado, 1120. 076 on the ground at 15, vacated via taxiway Foxtrot and contact ground 121.19. Condor 076, vacated via Foxtrot 129, thank you, bye. Aí, Salvador, voo no 097, passando 5 para o trem baixar para lá da montanha. Uno 097, pista livre, pouso autorizado. Pista 10, vento 180 graus, 169. 7, autorizado pouso, pista 10, voo 097. Meia 59, a vista aeronave na final no zero. Passemos, na 6 após o pouso do Boeing da companhia, autorizado a alinhar e manter. Pistão no zero, voo no 659. Aeronave da companhia, ali mantém na 10, no 097, no solo aos 18, ao liberar próxima direita via Fox Trot, chame São Salvador no 21.9. Voo 659, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 180 graus, 139. Seguindo a decolagem, pistão no zero, gol 1659. Salvador, TAM 3193, ponto de espera no zero, tá pronto. TAM 3193, ciente, mantém ponto de espera. Certo. 120.35, 125.1 com Recife, voo 209. Sabinizu e LS X-Ray, pista no zero, gol 1120. 1120, chama a torre frequência 118, decimal 95. 95, boa tarde. 1120, boa tarde. Tá pesado. 1120, boa tarde. Continua a aproximação, aguarde pista no zero livre, ajuste no zero no meia. Na escuta da, pela pista livre, o gol 1120. Voo no 659, decolado aos 20, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 20, obrigado, manda o fim, voo no 659. Realmente. Boa tarde, voo no 659, decolou, na Gol no 659, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360 após 2000 pés, voa Leda. Cena 6314, desça para 2000 pés, autorizado DLS X-Ray, reposta estabilizada, ajuste em Salvador no 0 no 6. 0 no 6, 2000, autorizado X-Ray, DLS 104, livre a restrição? Livre. Sim, DLS 104. Cobra 06, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 6. Sim, 3000 pés, cobra 06. Enquanto isso, 193, avista na nave nacional no zero. Afirmo. Gente, após o pouso do Boeing da Gol na final, autorizado alinhar e manter questão no zero, são 3193. Faz o pouso do aeronave da Gol ali, mantém na 10, são 3193. Salvador, TAM 3367, informação, Sierra. TAM 3367, aciona a identificação, desça via chegada BOMF para 4000 pés, ajuste no 0 no 6. Via BOMF para 4000 no 0 no 6, TAM 3367. No 20, no solo 23, vou liberar via taxi Foxtrot, chame solo Salvador, no 21, decimal 9. 219, vou liberar, uma boa tarde, um bom trabalho, 120. TAM 3193, decolagem autorizada, pressão no zero, vento 180 graus no 1 no 9. Decolagem autorizada no zero, TAM 3193. Global, Xenia 6227, passando no zero, pronto. Xenia 6227, mantém o ponto de espera. TAM 3193, decolar 225, chame o controle Salvador 120, decimal 8. 1208, obrigado. Nave 3. Passou no meu pé.